FFC. Aqui é a primeira pedra, quem não confia em mim. Cresça o seu cosmo, atinja o sétimo sentido. Na luta contra o sistema você tem que manter-se vivo. Não é Poseidon, nem cavaleiro de Atena, que faz neguinho crer que vai ganhar na telecena. É o gringo lá de cima cheio do dinheiro, querendo explorar o povo brasileiro. Depois disso que lhe resta agora é chorar. Feito uma navalha que corta e vai sangrar. A vida é uma coisa que é muito curta. A gente é manipulado por um bando de filha da puta. Pela TV, pelos jornais, aqueles que nos julgam um bando de marginais. A ovelha não deve se vingar do lobo. Siga seu caminho para não errar de novo. Como se fosse uma história de revista em quadrinho. Bandido sempre pede e quem vence é o mocinho. Ai, é assim, atire a primeira pedra quem não confia em mim. Vai, vem, a luta contra o mal, quem vence é o bem. É assim, atire a primeira pedra quem não confia em mim. Constatado o extermínio de poluídos raciocínios. O sol brilha pra todos e eu simbolizo o mendigo. A arquitetura da cultura, a bela moldura, a fruta que cura, a sede de quem luta. Trabalhador, clame ao Senhor, mérito a quem suportou. Planejamento é feito, as letras e oferendas. Guerreiros e lendas sem presença da princesa Atena. Liberte sua algema, enfrenta a pobreza. Vença e obtenha a senha da recompensa. Todo suor será recompensado. Precisa só ser dedicado e esforçado. Metáforas geográficas, artes camufladas. O bem vence o mal sem decisões precipitadas. Cada ideia se expressa já de forma correta. Ou vice-versa, intrigueiro prega a peça. É a queda, brefa, patifaria moderna. Os vencedores da batalha te fundiram com a guerra. Atmosfera, sofre a beça, Deus fica uma fera. Na terra você peca, afeta as classificações das eras. P.A.Z, o antídoto para viver. O perigo não temes, pois ele é quem vai morrer. Rimas a lá vão ter, com proceder sailes. Alianças monte, provocando infartos. Visita feito, pacto, planejamento. Impacto pelos nossos direitos. Meu espelho universo, conhecimento com manifesto. O bem vence o mal com os retornandos ao inferno. Alianças por pensamentos modernos. Cérebros em reflexões e inquietos. Sem sigilo, é nosso pensamento, cai dentro. Filosóficos, é só talento. Ai, na luta contra o mal, quem vence é o bem. É assim, é assim. Atire a primeira pedra, quem não confia em mim. Vai, vem, na luta contra o mal, quem vence é o bem. É assim, é assim. Atire a primeira pedra, quem não confia em mim. Vai,